grana tirada. Esculacharam mesmo, bando de canalhas. Seu corpo fez o que fez, tá tudo misturado. Vítimas de estupro, mulher de escravo. Pele aqui é preta, é preta. A minha raça é negra, mas não sou sujo, não sou imundo. Esse nome tem que ser dado àqueles putos. Lista negra, buraco negro. Relatos comparados à raça, não aceito. Posso que me chama de preto, eu gosto assim, africano do gueto. Posso que me chama de preto, eu gosto assim, africano do gueto. Yeah. Abraçaram tudo da melhor forma possível. Até os preto agora estão brigando comigo. Você vê contato que aquele teve proceder. Deixa o claro, sou mandiga, se quiser pode bater. Nome dado de escravidão. Pensa, significado monstruoso. Não presta, que raça tu é? Cafuso amarelo? Fizeram tantas porradas que nem sabe o que é o certo. Vou deixar assim tudo preto que tá bom. Descendente africano, poder para o preto chão. Nome dado por fazendeiro, significado cabuloso. Não abraço essa ideia, cê é louco, cê é louco. Posso que me chama de preto, eu gosto assim, africano do gueto.